agora, Senhor. Te agradecer, Deus, por esse culto. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado com a gente. Peço, Senhor, que agora, Deus, o Senhor venha aquietar o nosso coração, Deus. Que a gente possa se desligar das coisas que ficaram lá fora, Deus, e nos concentrarmos na Tua palavra, Pai. Que a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar para a gente, Senhor. Que a gente possa estar atento, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor Deus, abençoa esse lugar. Ah, Senhor Deus, se o Senhor não falar com a gente, Pai, nada faz sentido, Deus. Se o Senhor não estiver na frente, Senhor Deus, de nada adianta, Senhor, tudo isso, Pai. Por isso, Senhor, eu entrego mesmo, Senhor, agora a minha vida. Eu entrego esse momento, Deus. Peço para que o Senhor venha falar comigo, Senhor Deus, e com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Segunda Timóteo 1:12. Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Até aí. Deus é maravilhoso, né? Deus é grande, poderoso, misericordioso com a nossa vida. Desde que eu entrei aqui na comunidade, todas as coisas que a igreja tem que fazer são pela fé. Essa é uma comunidade que caminha pela fé. Seria tão fácil, né, a gente ir ali no banco, pegar a grana, vamos reformar isso aqui, vamos dar um jeito. Mas não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente dê esse passo de fé. E eu tenho certeza que esse projeto que ele colocou no coração da Kátia e do Pipe vai se concretizar. Porque nós vamos colaborar com ele, amém? Paulo, como que a gente vai falar de Paulo, né? Paulo, ele é um exemplo de servo, ele é um exemplo de alguém que conhece, que conheceu a Deus profundamente, intimamente. A maneira com que Paulo enfrentou todas as dificuldades para levar o evangelho não deixa dúvida nenhuma de que ele era um homem que conhecia a intimidade de Deus. Ele sabia perfeitamente o que Deus queria da vida dele. É tão claro quando a gente lê lá em Atos, né? Ele fala, eu não fui lá porque o Espírito Santo me impediu. Olha a autoridade do cara, olha a ousadia que o cara tem de falar, não, não vou fazer porque o Espírito Santo me impediu que eu fizesse. Ou então, não, eu vou porque o Espírito Santo está mandando que eu vá. Isso é maravilhoso. Isso é um exemplo para a nossa vida, né? A gente tem que olhar para a vida desse homem e querer isso para nós. Quem aqui quer isso? Todo mundo quer, amém? Aí a gente pensa assim, ah, mas é Paulo, né? Paulo é Paulo. Paulo era um cara separado, escolhido. Olha como que foi a conversão dele. Olha quem ele tinha sido, olha o que ele se tornou. E daí, né? Paulo, engraçado, né? Porque quando a gente olha para a vida de Pedro, quando a gente olha para a vida de João, eles caminharam com Jesus. Enquanto Deus estava encarnado na terra, eles estavam ali, juntos, ouvindo o que Jesus estava explicando, obedecendo ali as ordens dele, literalmente caminhando com Deus. E Paulo? Paulo não caminhou com ele. Caminhou? Em carne, não. Mas o que aconteceu com ele, né? Ele teve uma experiência sobrenatural de conversão. Ele teve uma coisa, ele viu a glória de Deus. Quando Jesus Cristo chega lá em Atos e fala, eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido. E quando foi a nossa vez. E quando Jesus Cristo chegou para a gente e falou, vem cá, vem aqui, porque agora você vai me servir. Quando a gente se converteu, como é que foi? A gente também viu a glória de Deus. Talvez não dessa maneira sobrenatural, como Jesus se manifestou para Paulo, mas com certeza, se a gente voltar lá atrás e lembrar da nossa conversão, lembra daquele momento lá que você realmente falou, não, eu não posso resistir, conheci Jesus e é para Ele que eu quero viver. Como que foi essa experiência para você? Foi maravilhoso também. Para mim foi maravilhoso. Eu não tive uma experiência assim, nossa, né? Eu acho que eu ia ser consumida aqui por essa glória toda, né? Mas também foi uma experiência com Deus. Deus deixou ele cego 3 dias. E a gente não fica bobo quando a gente se converte? Vocês ficaram bobo? Bobo assim, meio... Nossa, o que eu vou fazer da vida? Nossa, que Deus que é esse? Parece que a gente não fica cego, né, como Paulo, mas parece que as coisas se abrem. Aquilo que você acreditava antes não faz o menor sentido mais. Aquilo por que você brigava, aquilo por que você lutava, aquilo lá tudo você deixa para trás. E você começa lá a aprender de Jesus na palavra, você começa a ouvir testemunhos e você começa a perceber que a tua vida vai mudando. Pensa na vida de vocês antes e o que ela é agora. Lembra como que você veio para Jesus? Lembra como que era a tua vida, a tua família? Traz para hoje tudo o que Jesus Cristo fez na tua vida. Paulo, ele era um homem poderoso. Antes de ter esse encontro com Jesus, ele era um homem conhecido, ele era um homem culto, ele era um homem de extrema confiança. Todo mundo confiava nele para fazer o trabalho que ele fazia, que era perseguir os cristãos. Ele fazia extremamente bem aquilo que era colocado na mão dele. Ele ia lá, ele matava, ele ia atrás mesmo. E depois que ele se converteu, essa convicção toda que ele tinha de ir lá e matar, ele tinha na fé dele. Deus pegou aquele homem lá, converteu o coração dele e com a mesma convicção que ele veio do mundo, ele trabalhou para Jesus. Agora lembra da tua vida lá. E as convicções que você tinha? Você tinha alguma convicção? Aonde que elas estão? Você deixou lá fora? Porque quando a gente vem para Cristo, parece que essas coisas ficam lá atrás. A gente vive mole. A gente vive se quebrando, a gente vive se arrastando, mas não é pelo poder de Deus. Porque a gente não aguenta o peso da nossa vida. Por quê? A gente tem que buscar essas coisas. Sabe, a nossa conversão não foi assim, não teve essa glória toda, mas ela foi uma conversão. Foi. Você descobriu Jesus Cristo na tua vida. E o velho homem ficou para trás. Agora é um novo homem. E cadê? Aonde que a gente tem depositado as nossas convicções? Eu vejo aqueles jovens lá da década de 60. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não vivi naquela época, tá? Mas eu queria muito ter vivido. Porque eu olho para a vida daqueles jovens lá, brigando contra a ditadura, brigando por aquelas coisas que eles acreditavam. Cara, eles mudaram muita coisa. Tudo isso que a gente tem hoje, muita coisa que a gente é herança deles. É herança daquilo que eles acreditaram. Eles se levantavam, eles iam atrás. E a nossa geração, como é que está? Eu não vou falar aí a geração de vocês, tá? Porque é a minha geração também. Paulo, quando ele encontra Jesus ali, cai por terra tudo que ele foi. Ele deixa tudo para trás. Ele não quer mais saber de poder, ele não quer mais saber de ser conhecido por aquelas coisas que ele era conhecido. Pô, o cara tinha muita influência. Aí ele é jogado em prisões, ele passa fome. Porque ele passa fome, a palavra de Deus diz isso. E ele era um homem de Deus. E a gente acha que a gente não pode passar por nada. A gente tem que viver andando nas nuvens, a gente tem que viver maravilhoso, né? A gente não consegue entender que a gente está aqui nesse mundo, a gente está sujeito a qualquer coisa. Porque é para isso que Jesus Cristo chamou a gente. Para a gente se sujeitar. A conversão dele mudou a direção da vida dele. Mudou o sentido da vida dele. Por isso que a gente tem que, às vezes, parar e ver com o que a gente se acostumou. A gente se acostumou com o culto de domingo, a gente se acostumou as pessoas estarem orando pela gente, a gente se acostumou a viver uma vida como comunidade, né, como irmãos. Só que a gente não pode se acostumar e deixar essas coisas virarem religiosidade na nossa vida. Isso daí tem roubado a essência da nossa conversão. Tem roubado, sabe, o porquê realmente Jesus Cristo chamou a gente. O que realmente ele resgatou a gente de lá. Sabe, gente, a gente tem que ter ali, cantando aquela música lá que fala que Deus é fogo, né? Deus é fogo mesmo. E é isso que tem que queimar na vida da gente. Se a gente está morno, se a gente está deixando de fazer as coisas, sabe? Tem alguma coisa errada. A gente tem que buscar isso. A gente tem que voltar ao primeiro amor todos os dias. Todos os dias a gente tem que voltar ao primeiro amor. Porque é desse primeiro amor que vai nascer a nossa motivação. Que vai nascer a nossa vontade, sabe? Que vai fazer a gente olhar para as coisas que não são desse mundo. Porque a gente não é daqui. Nós não somos daqui. Agora, às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu conheço mesmo Jesus? Será que eu conheço ele mesmo como Paulo conhecia? Porque às vezes a gente pensa assim, eu conheço aquela pessoa, mas na verdade você conhece coisas a respeito daquela pessoa. Você conhece coisas a respeito de Jesus quando você lê ali, né? Você vê quantas coisas Jesus Cristo fez. Você conhece coisas a respeito dele, mas e ele? Você tem conhecido ele? Será que eu tenho conhecido ele? Será que a gente não coloca Jesus numa caixinha pequenininha e deixa ele ali no cantinho? Será que a gente não tem diminuído a glória de Deus? Eu vejo assim que nós, como igreja, nós perdemos muito tempo com as coisas que são daqui. Eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de faculdade, eu não estou falando de nada disso, porque isso faz parte da nossa caminhada aqui. Sabe, se Deus colocou você num trabalho, se Deus colocou você numa faculdade, aproveita isso, porque isso é Deus que quer para a tua vida. Mas eu estou falando das coisas mesquinhas, coisas que a gente tem buscado lá do mundo e trazido para dentro da igreja, tem trazido para o nosso relacionamento com Deus. A gente tem deixado entrar na nossa vida a fofoca, a discórdia, a contenda. A gente tem deixado essas coisas tomarem conta do nosso coração. Mas por que que isso acontece? Eu acho que a gente precisa conhecer verdadeiramente Jesus. Vivendo com ele, andando com ele, conversando com ele. Mas no caso do Senhor, no caso dele, a gente precisa conhecer a ele através de experiências com ele. Você tem tido experiências com Deus? Eu não estou falando de fogo caindo do céu, ou eu não estou falando dessa glória que Paulo viu. Experiência com Deus, eu acredito que seja o teu cotidiano ali, ó, todo dia, Deus falando com você o dia inteiro, você ministrando na vida das pessoas. Como que você tem sido dentro da tua casa? Isso é experiência com Deus, sabe? É você mostrar, deixar as pessoas verem aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu acredito que, como Paulo, depois que a gente se encontra com Cristo, se a gente continua a mesma pessoa que a gente era, eu acho que a gente tem que repensar como que está a nossa conversão. Como que está a nossa vida com Ele? A gente tem que repensar essas coisas, sempre. Paulo fala, sede imitadores de Cristo, como eu sou. Para ele, né? Ele fala, como eu sou. Só que ele está falando para nós. E se ele está falando, não é impossível. A gente tem que buscar isso. Deixar as coisas que não são de Deus para trás. Deixar de lado. A gente tem que aprender a valorizar o Deus que a gente tem. A gente tem que colocar Deus no lugar certo. A gente troca Deus por qualquer coisinha. A gente troca Deus por qualquer coisa. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Sabe, eu acho que o que falta para o povo de Deus é proclamar mais as promessas de Deus. Sabe, as coisas que Deus tem para nós, que estão aqui na palavra dele, ó. Ele fala lá em Coríntios, né? Nem olho viu, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Isso é promessa. A nossa mente não consegue imaginar. Quantas promessas Deus tem para nós. E a gente tem perdido muitas vezes isso, a gente esquece disso. Apocalipse 21 fala o seguinte. Até vocês cantaram isso hoje aqui, né? Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus, arrumada como uma noiva adornada para o seu noivo. Ouvi uma forte voz vindo do trono dizendo, o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Olha o que Deus tem para nós. E aonde que a gente está ocupando o nosso tempo? O que que a gente tem feito da nossa vida, né? Se matando, se preocupando com coisa que a gente não tem que se preocupar. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus aqui. É aqui que a gente tem que ter a nossa convicção. A nossa fé, ela não está firmada em qualquer coisinha. É num Deus assim. É nesse Deus que a gente acredita. Amém? É por esse Deus que a gente vive. Por isso que eu falo, vale a pena. Às vezes a gente vai conversar com alguém que está quebrado, arrebentado, não tem mais para onde ir, está no buraco, está no buraco. E eu falo, vale a pena. Vale a pena. Você está com um problema? Vale a pena. O que seja que você esteja passando na tua vida, você acha que não vale a pena? Olha a promessa de Deus para você. E isso aqui ainda foi uma revelação que João teve. Imagina as coisas de Deus que nunca foram reveladas. Imagina as coisas de Deus que a gente não consegue imaginar. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que se tiver que passar por tudo que eu já passei até chegar aqui, eu vou passar de novo. Eu vou passar. Sabe que Paulo fala que ele completou a carreira e guardou a fé. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. É essa fala de Paulo, sabe? Eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Eu vejo assim que nós, a gente está... O mundo tem entrado com tanta força dentro da igreja. Quando eu falo mundo, gente, eu estou falando das coisas que não são santas, das coisas que não são de Deus. Porque nós somos santos, amém? Nós somos de Deus, amém? Então, das coisas que estão fora do propósito de Deus. A gente pega essas coisas e deixa essas coisas começarem a fazer parte da nossa vida. E às vezes é uma coisa tão sutil, porque o diabo, ele conspira contra nós 24 horas por dia. Ele conspira na nossa mente, nas circunstâncias da nossa vida. Nossa, o diabo, ele não se cansa como nós. A gente se cansa, né? A gente tem sempre que estar lá, ó, buscando, se renovando. Por isso, porque é contra ele que a gente está brigando. A nossa briga não é pequena, não. Para a gente ganhar isso aqui, a gente vai ter que passar por muita coisa. E olha que não vai chegar nem perto do que Paulo passou. A nossa motivação tem que ser Jesus. Essa é a nossa única motivação. É Ele. Ele tem que ser a causa, Ele tem que ser a consequência. A gente tem que respirar Ele. Vocês sabem que eu entrei no site da comunidade essa semana e tinha lá o testemunho do Luke, né? Acho que a maioria das pessoas aqui conheceram o Luke, né? Quando eu leio aqueles testemunhos dele, cara, é maravilhoso! Tudo bem, ele tem o chamado dele, ele está fazendo as coisas dele, ele está fazendo exatamente o que Deus quer que ele faça. Só que a gente também tem que buscar isso na nossa vida. Fazer aquilo que Deus quer da nossa vida. Não perder tempo, não deixa o diabo roubar. Porque Deus também tem coisas para nós. E o Luke é um exemplo de pessoa, de homem, que vive em obediência. Um homem de Deus mesmo. Ele foi uma bênção aqui nessa igreja, enquanto ele passou por aqui. Ele está sendo uma bênção onde ele está passando. E ele está bem longe da gente. Vocês lembrem de estar orando por eles, porque eles estão passando por bastante luta. Não é fácil a vida deles, não. Mas o que eu acho interessante é que eu nunca vi o Luke abatido, chorando, triste. Toda vez que eu vejo ele, ele está rindo. Ele não fala das coisas que ele passa assim. Eu sempre vejo ele glorificando a Deus, vejo sempre ele buscando a Deus. As dificuldades que ele passa aproximam ele de Deus, não deixam ele se afastar. E essas coisas a gente tem que ficar atento. As dificuldades que você está passando, está deixando você mais perto ou está tirando você da presença de Deus? Porque às vezes tem pessoas que tão, quando estão bem com Deus. E às vezes é o contrário, quando estão bem, se afastam de Deus. Cada um é de um jeito, Deus sabe como é cada um, mas a gente tem que ficar atento, porque a gente tem que estar colado nele. É só a gente assistir aí a televisão que a gente vai ver. Essa semana todo mundo viu o que aconteceu com aquela menina lá, né? Aquela menina que foi achada na rodoviária, aqui dentro de uma mala. E ainda tem gente que vem falar para nós que não é o fim dos tempos. O diabo está furioso. Ele está muito bravo. E a gente precisa se levantar mesmo, sabe? tomar para a gente aquilo que Jesus Cristo fez quando ele nos converteu, o nosso primeiro amor. Não deixar as coisas escaparem da nossa mão. Sabe, o teu namoro, o teu casamento, o teu relacionamento com as pessoas, a tua vida com Deus. Não deixa o diabo roubar essas coisas de você, porque tudo isso Deus deu para você. A gente não tem saída, a gente tem que buscar Deus. E esse é o melhor lugar para a gente estar. A gente não tem lugar melhor para ficar. Nós somos privilegiados. Nós somos pessoas escolhidas. Nós somos sacerdócio real dele. Amém? Colossenses 2:3 fala assim sobre Jesus: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E por que que a gente vai buscar essas coisas em outro lugar? Todos os tesouros. É maravilhoso, gente, o Deus que a gente tem. O que que a gente tem feito da nossa vida? O que que a gente tem feito com esse Deus? A gente sempre coloca os nossos problemas maiores do que eles são. A gente deixa os nossos problemas tomarem uma proporção que eles não têm. Eu não estou dizendo aqui que o teu problema é pequeno, que você não tem, sabe? Eu não estou mesmo falando isso, não me entendam assim. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês, eu, a gente tem um Deus que a gente tem muitas coisas para aprender com ele. É um Deus onde a gente pode buscar e nunca vai acabar. Ele é a água da vida, ele é o pão. As coisas nele são eternas. Nunca você vai chegar e pensar assim: ah, eu não tenho mais o que buscar em Jesus porque esgotou. Isso não existe. Isso não existe. Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso, maravilhoso. E por isso a gente tem que buscar. Como a gente estava antes de conhecer esse Deus? Dar valor àquelas coisas primeiras lá, ó. Aquele amor que a gente tinha por ele, pela igreja, pelas coisas dele. Tudo é muito rápido na nossa vida, né? Tudo é muito rápido. Então, que a gente possa realmente voltar, pensar como que era a nossa vida quando a gente se converteu. Deixar isso tomar conta da nossa vida, não deixar o diabo roubar as coisas que Deus fez lá do início. Eu vou falar uma coisa para vocês, sem medo, eu vou falar em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui essa noite que olha para a sua vida e não vê transformação nenhuma, se você tem o mesmo comportamento que você tinha antes de conhecer ele, eu quero pedir que você se reconcilie com ele. Sabe, que você deixe ele tomar conta de você. Que você reconheça o teu pecado, que você se arrependa. E a partir daí, ele vai começar a agir. Paulo, ele guardou a fé dele, não teve nada, nada do que ele tenha passado que roubou ele disso. Amém? Lá em 1 João 5, fala assim: porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então a gente não tem que temer. A gente tem que enfrentar as coisas que o mundo tem jogado em cima da gente, as coisas que o mundo tem tentado deixar dentro da igreja, santificar a nossa vida e viver com esse Deus. Porque é esse Deus que a gente serve, amém? Lá no Salmo 1, fala assim: É do 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor e medita em sua lei dia e noite. Pois ele será como uma árvore implantada junto a ribeiros de águas, a qual dará seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Amém? A gente sofre porque não conhece a palavra. A gente sofre porque a gente prefere ouvir tudo, menos o que Deus tem. Que a gente possa voltar mesmo e repensar as primeiras coisas. Sabe aqueles valores pequenos que a gente aprende quando a gente se converte? São aqueles valores que vão fazer a gente chegar até o fim. Não é o teu ministério, não é o poder que Deus vai te dar, mas são aqueles valores que Deus fala ali, sabe? Obediência, o não falar mal do outro. Aquelas coisas que são tão simples e que para nós seres humanos é tão difícil. É difícil porque a gente tenta com a nossa carne. É difícil porque a gente tenta pela gente. A partir do momento que a gente começar a tentar deixar Deus fazer as coisas, eu acho que isso não vai ser tão difícil assim. A gente tem que aprender a falar não para o diabo. Tem que aprender a falar não mesmo para as coisas que não são de Deus. Sabe aquele crente, crente mesmo? É esse crente que a gente tem que ser. Crente não mala, mas um crente fervoroso. Um crente que ama o seu Deus, sabe? Que desafia. Eu creio que se nós, crentes, fôssemos assim e conhecêssemos Jesus e tivéssemos toda a ousadia que Paulo tinha, a gente não precisava estudar apologética no seminário. Porque a gente ia derrubar qualquer um que chegasse ali. Qualquer um. Qualquer um que ousasse se levantar para falar contra ou para questionar. Amém?